príncipe negro retro. No comando, DJs Edilson e Edielson. DJ Edielson. Então lá vai! Quero mais. A emoção na flor. Bora começar! 3, 2, 1! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Edielson. De quem Edielson e Edielson. Já estamos na área! O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De quem é de eu, sou e de Elson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar, o som que encanta o Pará. O show de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Ontem eu vi você, em sonho, no sonho. Eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar. Vamos aproveitar, gente. Eu queria que vocês aproveitassem essa noite. Que tá só no comecinho, hein? Aniversário é meu, mas eu queria que vocês aproveitassem. E eu vou fazer de tudo pra vocês aproveitarem. Fala qual é o som que você dá valor aí! Igual esse som, melhor som não há. Você pode acreditar, o som da galera que faz você balançar, você se soltar. Quem sabe canta aí! Negro. Príncipe negro, vem pra dançar, vem ajustar o som da galera. Alô, capacidade! Vem escutar, vem balançar. O som é príncipe negro, melhor do Pará. Dararara. É príncipe negro, melhor som. Dararara. Quem é do Pai Sandu, levanta a mãozinha pra mim aí. Quem é do Pai Sandu, levanta a mãozinha aí. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Agora quem é flamenguista aí. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Solta a voz. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Eu queria ouvir vocês aí. O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te... Agora a gente vai mostrar como é que faz! Vocês aí! Você me perdeu. Te liga, te liga! Mais alto, mais alto, mais alto, vai! Mas vou encontrar. Pode ligar o celular, tira do bolso, põe no WhatsApp! Alguém que vai amar. assim pra ele aí, ó. Aí você vai saber. Perdeu. Perdeu. Perdeu. Perdeu nada, vem pra cima! Cara, se é pra falar de amor, deixa comigo. Mas eu queria que vocês me ajudassem cantando bem alto, vai! Pra se falar de amor, eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. E quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus vai cantar aí? Outra alguém, você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Solta a voz! Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar. Outro amor. O retorno é assim. Você vai à loucura. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Bate na palminha. Tchau, tchau. 3, 2, agora. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Penso emoção. Galera do Raio, som do Mengola com a gente. Não vale a pena você se calar. Solta a voz aí! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra... Começa, galera! É da Quinta do Ixi com a gente no Retrô! Obrigado, Thiago, da Redway, tá de parabéns. Valeu, Thiago. Olá, chama a velha guarda. Alô, Babalu da Nike, alô, Lolo. Bora, Beni. Bora, Cláudio. Bora, Gleice. Bora, Alexia. Alô, Anny! Cara! Olhei por cima, parece que eu tô na área da Sudam, meu irmão! Aí eu olhei daqui e disse, parece que eu tô lá no carrossel! Não, não, não, Gels! Acabei de entrar no Ipanema da Cidade Nova! Só viagem. Porto Louco, Porto Louco, Porto Louco. Estimadores. Bora viver as emoções. Essa aí eu lembrei, sabe do que, Jals? O ano era 2006. Gravação do DVD do Ciclone no Ipanema. E a gente chegando de helicóptero no meio da galera. Foi uma loucura. Alô, Marcelo da Ópera! Abraço aos moleques doidos do estádio com a gente. Valeu, colher. Toda a galera reunida junto com a gente no Casota. Toma aí. Você sozinho, o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar para tocar. Solta a voz aí! Mega Príncipe Negro! Tocando nossa canção. Alô, GDC! Com a gente também. Belém ou em qualquer lugar. Galera relembrou também da Zéu, né? Bacana! Essa galera agitar. E ele vai girando o pé pra cima. Arrepia, DJ Edelson. Já comigo. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo. DJ Alisson tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. E assim? Faz o S. Domingo 8 de dezembro, bingão! Super Pop! A do Bar dos Artistas! Primo Som! DJ Nova Dimensão, Top Som, a galera vai estar marcando presença lá! Agora quem gostou, bate um monte de palma aí! Quem tá gostando do Príncipe Negro Retrô, joga a mãozinha pro céu! Joga a mãozinha pra cima aí, vai! Retrô! Edielson. Eu ontem fui em contra com meu bem. Bido Bido que é redondo, né, Bido Bido? Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Meu amigo Bené e a sua esposa com a gente. Abraço, Bené. Meu bem, eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Meu parceiro Birubiru com a gente. Obrigado, Birubiru. Pra ser meu amor. Alô, Gabiru, tá aqui com a gente. Valeu, Gabiru. Negro. Eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana, meu amigo Ferro da Unimed, aqui com a gente. Obrigado, Ferro. Esse é parceiro. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. Alô, as princesas! E ela quer bem, não casou comigo, porque eu nada tenho. E após a próxima já tem o Sideral! O Edielson chegou! Quando florescer, mas logo amanhecer. Obrigado, meu parceiro Réu. Parceiro Réu César, sempre no apoio do Retrô. Obrigado pelo apoio nas redes sociais, Patroa Mai. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Fabiana, com a gente. Olha a família reunida ali. Alô, Delane, um beijo, meu amor. Meu irmãozão, Chitela do ladinho. Chitela da humildade. O homem que deu apoio nas redes sociais também, assim como muitos. Obrigado, Chitela. Tudo que toca, só me resta dizer. Capacidade. Na vida. Me leva a você. Mirim, explosão na área. Olha aí, Simone do Guamá, toda a galera. Tamo junto, beijo. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Um abraço, motora Ronaldo, com a gente também. Bora lá. Alô, Rio! Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Só os apaixonados aí! E após essa, tem a volta do Som do Amor, Cineral. Gente de amor, Príncipe Negro Retrô. Como eu estou, venha me fazer. Bilu, bilu. Por favor. Olha o Beto! Quebra esse gelo. Grande Alex no Super Pânico com a gente. Tá lá na fazenda dele. Obrigado, Mega Light. A nossa amiga Dani do shopping. Obrigado, Dani. A minha esposa Vera também. Aqui com a gente. Meu filhão tá na área. Hoje ele falou, papai, eu quero ir contigo. Miau. Miau. Todas as princesas aqui na frente no apoio. Voltou só nossa rainha, Dona Jo, mas a gente compreende, sabe? Obrigado, Verônica. Obrigado, meu amor. Após essa aqui, o Cineral. Logo após o Cineral, o Príncipe tá de volta. Até o finalzinho. A gente volta com os parabéns. Aí volta. Agradecido geral a todo mundo. Obrigado. O DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson. Deixa eu te amar. Só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor. Príncipe Negro Retrô, a primeira aparelhagem retrô do Pará. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Bora, chip mais ou menos, cenário. Pode gritar, que é tão bom. E o Casota! Olha, gente, tudo certo amanhã, segunda-feira. Tem Príncipe e os Vingadores do Brega amanhã, lá no Bolero. Aniversário do Janil, aniversário do JS Eventos. Amanhã no Bolero, hein? Alô, Kika da Pedreira, te espero lá. É, retrô. Salta o som, Edilson! Vai começar assim? Segura, Edilson! Quem quiser um pedaço de bolo, vem de embora pra cá, vem de embora. Alô, Bacurau! Alô, meu parceiro Diego! Galera do Crocodilo, todo mundo aqui com a gente, Edilson. Meu amigo Patrese, obrigado, Patrese. Vem ser o cara que eu sou fã, é o Patrese. Eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Babalu do Hospital Redentor com a gente. Obrigado, Babalu. Agora com o Mano Edilson. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Os peladeiros com a gente. Obrigado, os peladeiros. Mistura no calor do teu beijo. me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Bola, Redro! Eu quero ter teu juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso, me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. DJ Edilson! Obrigado, Rafinha! Sua esposa bela, obrigado mesmo de fundo do coração. Obrigado, Rosano. Obrigado a todas as equipes. Obrigado mesmo, valeu! Apaga esse fogo que eu trago na é até uma da manhã! Um abraço, mal dos Paladeiros com a gente. Tá curtindo o Príncipe? Valeu! Me vira do avesso, menina. Bora, Retro! Príncipe Negro. Minha amiga Brenda, alô Gleidson. Meu amigo Rodrigo do Ninja, sua esposa Josi também, obrigado. Mega Laija! Sente prazer, me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Olha, tem bolo, tem torta, tem salgadinho. Tudo aqui, meu irmão. Chega junto e vem pegar o teu. Apaga esse fogo que eu. Deixa ir lá com o Edilson! Meu amigo Babalu da Nike. O louro, o homem do açaí lá do Velho Peso. Meu amigo Max, a sua esposa quer. Obrigado, Max. Na fonte dos seus olhos. Um abraço, Ed da Pedreira, o Everton também. É, gostinho do Retro, valeu. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Corta aí, Edilson. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol ou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. E assim, Retro. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. Um abraço, carinho, nosso xará, meu xará Edilson com a gente. Minha Sargento Maria e a Sargento Sandergui. Estou aqui com a gente, obrigadão. Meu amigo Carlinho, bola Carlinho da Maxi. A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. O som do Retro. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro. mas confesso que... Um abraço, gerente, toda a equipe lá do Planeta Show com a gente. Um nosso abraço. Que não vê. Traz mais uma cerveja e dois copos para... Um abraço, Mega Zang, galera dos Racionais do Príncipe. E com a gente também. Valeu, Marivaldo. Tamo junto. Pra Bia, galera do Curtindo Retrô. Renatinho, meus peladeiros, obrigadão, valeu! Meu amigo Deizinho, olha o Ceará aí, só na moral, bora! É do Filho Refrigerações. Obrigado, Deiz e Betinho, é da Ceasa, sempre do Retrô, valeu! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Subindo o jipe mais ou menos. Um abraço, meia telha. Rio da Célia, olha a galera conhecida no Retro. Bora! Príncipe Negro. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Professor Nenê, vai da guarda, olha aí, Eca. Parceiro Eca, meu vice-prefeito do Acará, o nosso futuro prefeito por lá, tá aqui com a gente. Parceiro Marlo, vai da guarda com a gente também, a Drica, galera reunida. O Ilka, Augusto, minha mega pedoço com a gente, galera da Pratinha, tamo junto. Bora! A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Carro quase louco estou a esperar uma canção no toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou a esperar uma canção. Só do Retrô. No toca fita, fita. Obrigado, Cláudia, esposa do meu parceiro Caio da Maxi. Um abraço forte, Willian, Gabriel. Meu amigo Giovanni, a Pop Head com a gente também. Olha ali, ela tá! Sem limites com a gente. Feito um jogo. Bora, Casota! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Som do Retrô! Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. Com nosso carinho, nosso amigo DJ Léo Mega, curtindo o Retrô. Legal. Do Wallace, Wallace Show, David William, Patrão Zé, cadê a galera com a gente? Rodrigo, e as meninas da família Mega Lights com a gente, obrigado com muito carinho. Meu parceiro David, galera da Regional com a gente aqui, fazendo parte da infância. Beijo, seu Edelson. Obrigado pelo carinho. Um abraço, Gleice, caça farra com a gente, valeu! Saudade. E agora? A primeira vez que eu te vi. Meu amigo Redley de Malucão, a sua esposa aqui com a gente. Convidei essa galera ali, Dios. Tá todo mundo, meu irmão. Valeu, Redley! Alô, Mambino! Um abraço, Erickson, com a gente, Francisco. Era a mega equipe Lantos da Pratinha. Vai agora. Prezada Fabiola, olha a Fabiola está com a gente. Bora Fabiola, alô Delane. Alô Fabiola, alô Deise, alô princesa. Me hipnotizou, me fez sonhar, me enfeitiçou. E agora você diz que acabou. Alô Casota. Eu estou tão sozinho. Meu amigo Pagode. Aqui com a gente, alô Pagode, grande Pagode, esse é a velha guarda, hein? Aqui no Retrô. Alô Pagode, a Kika tá aqui do lado, meu irmão. Tão sozinho, sem seus beijos, meu bencinho, eu não posso mais viver. Nossos caça-farra tá com a gente, curtindo o Retrô. Amor, a Luchitana na humildade, Mirim Explosão, obrigado Mirim. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado, venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Bora, Renanzinho! Um abração especial também ao nosso amigo Nego aqui com a gente, curtindo o Retrô. Obrigado, Nego. Alô, Marcelo da Ópera! Príncipe Negro Retrô! Por isso vim aqui pra lhe dizer desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado, venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro em... Vamos lá, Sassu e Miguel, corrente da Cidade Nova. O Armandinho, o Fred, o Breno, Arthurzinho do Coqueiro. É com a gente. Meu amigo Jaleia GDB. Alô, Priscila! E o amor. O nosso advogado Robertinho. A sua esposa Ela aqui com a gente. A nossa amiga Ana. Alô, Ana! Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Obrigado, Coi Fura Olho. Tá com a gente. Tamo retrô. Felipe Play. Alô, Edilene! A Edilane também com a gente. Duda, olha a galera reunida. Príncipe Negro. Não tive sorte no amor. Não fui ela, né? Não foi a primeira. Olha o amarelo úmido caqueado já com a gente. Mas se um dia... Os máximos da saudade com a gente também. Obrigado, Rosemix. Tá com a gente, Rayane. Um beijo, minhas princesas. Não quero seu amor. E não o nosso parceiro Bira aqui com a gente, obrigado Bira. Valeu Bira. E não do meu dinheiro. Que seja. Meu parceiro Adalberto, homem dos geradores, homem das máquinas do retrô e as abusadas, alô Fernanda. Alô Thay. Jean Moreno, bora. Adriano, até que diz comigo também. Falou, Adriano. É o meu segredo, acordo cedo, sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, floralada, além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do... O parceiro Gabiru. E a primeira dama da Cogê. Minha poesia. Obrigado, Gabiru. O cara tá com a gente desde o lançamento, meu Deus. Fez um ano hoje, olha. Valeu, meu irmão. Bora, meu retrô! Só estou na mente de um poeta querido. Meu parceiro Marujo com a gente, o Viquinho. Perto do carro som, galera, no retrô. Já confirmando. Segunda-feira, dia 9 de dezembro, segunda-feira. Pela primeira vez na Toca da Cerveja, antiga Toca do Lobo. Vamos tá lá, o som do retrô, tá na Rua Nova, né? Príncipe Negro. E mais a Kombi vai estar com a gente, vai ser festão. Meu amigo DJ Marcos, ela vai curtir o retrô lá. Fala, Samir. Cadê o Júnior? Os irmãos Chico com a gente. Obrigado, Samir. Alô, Júnior. Bora. Meu bem, talvez seja esta a última canção que faço pra você. Príncipe Negro. Por isso... Obrigado, pastor Rodrigo. DJ Wallace com a gente. Rádio a tocar. Galera do Mega Light, estou valeu. DJ Léo Mega. Meu parceiro David. Olha o Maurão, olha aí. Que eu lhe amei como ninguém. Isso é bambina, papai. Mas olha. Você não soube dar valor. Sei, você cometeu um erro. Bora, fera do rock! Ei, não aceita meu amor. Saudade retrô! Queria de coração agradecer o carinho também. Nossos amigos aí, a Cardoso Representações, a nossa amiga Dani do Shopping, Regina Mega Light, nossa amiga Verônica também do aeroporto. Nossa amiga Bia, o Jefferson, saudade. A nossa amiga Mônica, obrigado, Mônica. Carolzinha, Abusadas Retrô, obrigado também. Meu bem, a nossa galera que curte o Retrô. Seja esta. Alô, Ieca! A última. O nosso vice-prefeito da cidade do Acará. Quando é que a gente vai de novo naquele igarapé? Quando ouvi-la no rádio a tocar, pare e procure entender. Alô, Imperador Rosano! Hoje você vive sozinha. Chega nessa aqui a Fernanda. Lá do Café da Fernanda com a gente. Sem ter ninguém pra lhe abraçar. Lá da Esmalteria Estética. Saiba Love Pink. Esteja à vontade, obrigado pelo carinho. Só valeu. Bem que eu quis lhe ajudar. Meu bem, talvez seja esta. DJ Edielson, DJ Edielson, detonando no Retrô. Se você for até Recife, bora Cigo, bora Luana, alô Amélia. Não esqueça da esteira do chapéu, Princesa Lene. Seu príncipe baby. Pois as praias e o sol de Recife. Obrigado, Alenzinha! Bora! Mas parecem. Alô, Dani. Coisas lá do céu. Alô, Gleison! A nossa amiga Brenda. A nossa barriguda do Retrô tá com a gente. Cuidado com a fura-olho, hein? Que a Fabiola fura-olho. Não esqueça. Dos livros de cordel. Meu amigo Rubinho, nossas estátuas. A Salete, a Raquel. Tá com a gente. Júnior Alucinado, obrigado, Júnior. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade. Obrigado, Augusto. Obrigado, parceiro. Essa mega pedúcia. A gente nossa. Como tem moça. Meu patrão Zeca da Regional com a gente. E o Maurão da Belém. Linda. Aqui no Retrô, olha aí. Fala, Rodrigo. Coisa mais linda. Como tem moça. E aí? Como tem moça. Alô, Nidô. Quando você for. Coladinho, né? São na terra um pedaço do. É do jeito que você gosta. Meu amigo Jipe, mais ou menos. Nosso parceiro Meia Telha também tá aqui com a gente. Aqui. Alô, Babalu da Nike! Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Que será? Eu era mesmo um escravo teu. Carrinho Tamex. Já fazia quase 2 anos que o cara não saía, meu irmão. E pedia a Deus. Dei uma ligada pra ele e falei, não quero nem saber, dá teu jeito. Da saga. Aí ele me olhou e falou assim, Dielson, eu só vou porque é teu aniversário. Obrigado, Carlinho! Eu te amando tanto. Olha o Sidney Martins aqui com a gente. E os meus grilhões. Esse é considerado. Obrigado, Sidney. Eram cordéis. Olha a tua mãe aqui, ó. Dos fantoches. Que em tuas mãos estava. a minha sorte. Príncipe Negro Retro. A vida, a morte e o meu coração. Ai, coração! Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho... Júlia Alucinada, Gelson, o DJ aqui visitando a gente. Meu amigo Rubi da Rosas Estátuas. Toda a família reunida, obrigado Rubi, tamo junto, hein? Voltar pro teu abraço, eu sinto falta da tua prisão. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. Reginaldo Rossi. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Alô, Pop Regê! Você era azul. Alô, Giovanni, bora, garoto! Querendo teu beijo roubar. Tá no retrô! E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Príncipe Negro. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete. Meu amigo Gleison com a gente, a nossa amiga Alexia também, e o Cláudio lá do quintal aqui com a gente, hein? A nossa amiga Anne também. Eu era um menino. Alô, Cláudio! O papel do homem. Te falei que tu vinha só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia. Meu amigo Alex aqui com a gente, a sua esposa Sheila também. Galera do Sambódromo, disso, lembra? Tá aqui curtindo o retorno. Obrigado, Alex. Leva um abraço lá ao nosso parceiro Nego Diabo, garoto. Essa é considerada pelos irmãos. Edilson e Edielson. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos... As nossas abusadas! Alô, Thay, alô, Fernanda. Alô, Vanus, alô, Jean. Dali Retro! Alô, as princesas! Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Um abraço, Manevaldo e o Igor com a gente no Retro, só valeu. Bora! Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você Rio da Sérvia, galera, olha aí. Modificar. Eu não presto. Você é P2, foi da guarda, você tá. Olha aí. Não presto, mas eu te amo. É o melão do sincero. Quem é sincero aí, dá um grito! Fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Meu amigo Príncipe Figueiredo, cara que conhece toda a história dos irmãos Edilson e Elcio, tá aqui com a gente. É de toda a sua equipe, obrigado, Príncipe. DJ japonês também, tá aqui com a gente. Hoje o cara tá arrebentando. Aí tu sabe que tu aprendeu aqui, né? Alô, japonês! Edilson. Edilson. A onda agora é retrô.